Seção 181 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. E o mar gemeu a funda melopeia, a luz feral que a tarde morta instila, triste como um soluço de Dalila, fria como um crepúsculo da Judéia. Já vésper no alto, a lânguida cintila. Naquela hora morria para a ideia a minha branca e desgraçada déia, qual rosa branca que ao tufão vacila. E o mar chamou-a para o fundo abismo, e o céu chamou-a para o misticismo. Nesse momento a lua vinha calma, e céu e mar, num desespero mudo, não viram que num halo de veludo a alma de déia se evolava esta alma. Fim do poema.